próximo tombo, faz o contamento do momento mais íntimo de sua vida. O momento em que Mutombo perdeu virginidade. Tudo aconteceu quando o Zeu tinha 11 anos e estava brincando no capim. Fêmea veio ter comigo e disse o seguinte: desculpa, sabes de onde fica o telefone mais próximo? Apesar de ter apenas 11 anos, minha voz já era grossa e potente, e por isso respondi assim: o telefone mais próximo fica no Zimbábue, meu! Opa, que chatice, pá! Isso quer dizer que vou ter que andar mais 4 mil quilômetros, meu! E tô tão atrasada! Fêmea, não te preocupa! O Zeu conhece um atalho. Segue eu. Uma passada forte e decidida, fizemos os primeiros 300 quilômetros em menos de 20 minutos. Mas nesse momento, o fêmea começou ficando cansada. Mutombo, estou ficando cansada. Vamos fazer o paramento. Deitada no chão, ela nem reparou que tinha os pernas ligeiramente aberta, com crica toda escancarada. Mutombo nunca tinha visto crica de fêmea, e sua jovem malagueta imediatamente começou fazendo o submento. Olha só o som que fez Malagueta no seu primeiro esticamento. Um esticamento lento e gradual que só parou nos 94 centímetros. Quando abriu os olhos, ainda meio atordoada, fêmea perguntou pra mim: Mutombo, por que é que você tá com um tronco enfiado na tanga? Isso pode fazer prejuízo pra tua zona da paternidade? Tronco? Isto não é nenhum tronco! É Malagueta Mutumbal em estado de esticamento acentuado! Não brinca com coisa séria. Deixa o Zeu tirar esse tronco de teu tanga. Epa, parece que tá preso. Deixa o Zeu puxar com mais força. Ai, me estás arrancando Malagueta do corpo, meu. Nessa altura, dorido e furioso, e ainda com o braço esquerdo, que só rebentou anos mais tarde na mina de bosta de elefante, agarrei em meu Malagueta com os dois braços e bati com ela na cabeça do fêmea. A fêmea ficou estendida no chão com a cabeça rachada. Fez o desmaiamento e só acordou várias horas depois. Ai, Mutombo, o que aconteceu? Só me lembro de estar mexendo num tronco e não me lembro de mais nada. Não era tronco, era Malagueta Mutumbal. Deixa tocar outra vez, só pra ter a certeza. Não toca. Só um bocadinho. Não toca. Tá quieta, meu. Para! Para! Para no momento imediato! Que tronco duro! Para! Para! Para! Para! Para! Não para! Não para! Não... Ai, que positivo, meu! E assim foi. A febra passou o dia todo fazendo o polimento do tronco mutumbal, o afagamento de Malagueta, que no final deitou cá pra fora mais de 40 litros de amor. Amor puro, que fez um cascata de leite de coco e engravidou toda a comunidade de animal num redor de 400 metros. Com apenas 11 anos, Mutombo foi pai de macaco, de gnu, de zebra e até de leão. E de menino, Mutombo se fez um homem. Fêmea seguiu para o Zimbábue para fazer o telefonamento, mas descobriu que, afinal, a pessoa com quem queria falar vivia apenas a 200 metros dela, pá! Fez 4 mil quilômetros de ida e 4 mil quilômetros de vinda pra nada! Fêmea burra! Se fosse branca, chamava ela de branca suja! Mas como não é, chamo ela de... Dona Crica! Uma crica ao seu dispor! Ai, que crica tão positiva!